Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que tão importante quanto cuidar da saúde física também é a gestão emocional? A gestão emocional é importante porque nos faz entender melhor sobre nossas emoções. As pessoas confundem porque pensam que gestão emocional tem a ver com controlar suas emoções, porém não tem nada a ver com isso. Na verdade, não há como controlar as emoções porque elas precisam ser sentidas. Afinal, elas são feitas para isso, não é mesmo? Por isso é importante que você sinta, porque as emoções te dão sinais do que pode estar acontecendo com você, psicologicamente, ou em outras palavras, de que forma está interpretando determinados acontecimentos externos. As emoções avisam, inclusive, através de sensações corporais. Por isso que sentir é importante. Se você não sente as emoções, você pode vir a adoecer. Mas o que fazer com aquelas emoções que não são tão legais de sentir? A questão é você sentir e gerenciar suas emoções. É você sentir e verificar a melhor forma de lidar com aquela emoção no momento em que está vivenciando. Se você sentiu raiva do chefe ou de alguém que fez algo para você que te fez sentir preocupado, essa raiva, na maioria das vezes, pode ser expressa fisicamente. Não pode ser expressa fisicamente, mas você vai sentir essa vontade de expressar essa raiva. Então, o que você pode fazer com ela? Você pode sair do lugar, você pode respirar fundo, você pode tomar uma água, você pode praticar um esporte para que você consiga trabalhar com a sua raiva de uma maneira que possa te auxiliar a não te prejudicar. A mesma coisa com medo, por exemplo. As pessoas muitas vezes não fazem as coisas na vida porque elas têm medo. E o medo é uma emoção muito forte que na maioria das vezes te bloqueia, te fecha, te paralisa. Se você ficar paralisado com todo o medo que vier, você acaba não fazendo nada na vida. Em muitos momentos precisamos arriscar, inovar. Um exemplo que vale a pena citar é o da coragem. Essa palavra não significa ausência de medo, e sim agir mesmo sentindo medo, apesar dele. E esse é o enfrentamento do medo, e há estratégias para isso também. Arriscar é importante para que consigamos aquilo que queremos. Então a dica de hoje é: sinta suas emoções, identifique-as e dê um nome para elas, para que possa gerenciar, dando um destino com estratégias. Afinal, para cada emoção há um pensamento associado, passível de ser questionado e modificado com enfrentamento e estratégia. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.